Eu chegava ao portão e ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante buscava o meu violão e ela encostava em meu ombro pra ouvir nossa canção. Olha só! Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa canção. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão e ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante, Nico, saudade tá na área. Meu, bora, Nico! Um abraço pra você, maninho, seja bem-vindo. Mais uma vez aqui no Pop Saudade aí, ó. Pra ouvir nossa canção. Olha aqui, preste atenção, esta é a nossa canção. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não tenho. Porque vais me deixar? E aí, Roberta? Roberta, escuta-me nesse instante que peço com você tão distante. Não há felicidade. Neto Saudade. Mas eu acredito que você vai voltar. Roberta, escuta-me, te amo. Novo Pop Saudade. Bem-vindos, família, ao baile do maestro. Outra vez você diz que precisa partir, mas eu não entendo o que vai me deixar. Só tá começando a Avenida Show. Roberta, escuta-me nesse instante de verso. Com você tão distante, não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Vamos lá, família! Roberta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Quem sabe eu lhe encontre afinal, e nós dois frente a frente, sentir novamente esse amor tomar conta da gente. Ah, DJ Neto, saudade. Quem sabe se o seu destino é seguir os meus passos. O maestro do pop. As noites de festa e prazer pra ficar em meus braços. Por isso, vem pra mim, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar com você. Por isso, vem pra mim, oh, oh, oh, oh, vem pra mim. Não posso mais viver sem você. Só pra recordar. O amor só conhece razões que a razão desconhece. Pop Saudade. E sempre que eu quero fugir, você me aparece. Por mais que eu lhe arranque de mim, você vive em meu peito e brinca com meu coração. Esse amor não tem jeito. Quer viver? Por isso, vem pra mim, oh, oh, oh, vem pra mim. Meu sonho é ficar fazer alegria, boa descontração de todos. Afinal de contas, tá só começando o nosso pré-reveillon. Depois do sucesso de ontem no Recreio, junto com o Cineral Digital, explodiu o Recreio ontem, meu irmão. Graças a Deus. E hoje a galera não para de chegar aqui pra curtir o pop pela primeira vez aqui na Avenida Show. Eu quero fugir. Bora chegar. Você me aparece. Bora chegar junto, família. Isso, vem pra mim. Oh, oh, oh. Se você gosta só de mim, pop. Quero te ouvir, meu bem, sem censura. Pop saudade. Na verdade, a gente não tenta esquecer as intrigas e tentar se unir. Pop saudade. Meu pensamento, a coisa é bonita, mas na realidade tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo: onde foi? Onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Senta, meu amor, senta. Senta aqui, meu bem. Sabe aonde, né? Vem me falar de amor. Senta aqui, meu... Ah, DJ Neto. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta, um maestro aqui, do bem. Pop. Me aceite como eu sou. Isso daqui é abraçar carinhosamente essa minha grande amiga que tá junto hoje aqui, ó. Amiga Kícia. Empresário aqui, você tá na área hoje, recordando os bons tempos do Pop Saudade. E aí, Kícia? Meu pensamento. Ela e o seu grande amor. A coisa é bonita. Um abraço do maestro do Pop. Mas na realidade, tudo não passa de ilusão. Às vezes me toco e pergunto a mim mesmo: onde foi que eu deixei a metade do meu coração? Dá-lhe, Pop! Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Senta aqui, meu bem. Me aceite como eu sou. Senta aqui, meu bem. Vem me falar de amor. Meu bem, me aceite como eu sou. Você já não parece mais aquela. Meu parceiro Carlos Matrix e a sua esposa Adriana. Cadê esse caceteiro, meu irmão? Chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Hoje você não manda eu ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Pop, Pop saudade. Saudade. Hoje você não lembra de ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Você quer abraçar carinhosamente meu parceiro Anderson. Mas é a sua patroa Jéssica, o sogro Paulo e a sogra Socorro. Todo mundo aqui, ó. Falava. Todo mundo da família tá aqui, Anderson. Deixar. Como é que é? chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Hoje você não manda eu ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Hoje você não lembra de ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Só no saxofone aí, vai! A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Pop! Pop! A super máquina do tempo. Hoje você não manda eu ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. E hoje você não lembra de ir embora, porque eu sou feito de amor e prendo você. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. Pop! E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, como é que é? Nosso Senhor está me chamando. Assis Produções, CDs ao vivo. Nosso Senhor galera, agora sim, só no CAC, vai. Dali Neto, o maestro do pop. Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse: lindas flores estão bordando a ladeira e a planície, e eu já não quero. Já liguei nessa terça-feira, dia 31, o Réveillon das Multidões, o Pop Saudade, chegando junto, aí na cidade de Nhangapi. A festa vai acontecer na praça e tá todo mundo convidado, meu irmão. Bora pra cima, então. Dia 1º, a primeira do ano, é no Balneário Gota d'Água, lá no Distrito Industrial. Vai ser legal. Capricha, maestro. Acorda e vem comigo. Opi! Enxugo o pranto que deixa o amor te... O parceiro gerente aqui não tá na área. E meu manto. E aí aqui não. Te liberta desse medo. Me faz teu segredo. Eu te faço sonhar.

fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor, acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar. O parceiro Luiz, também o Maranhão. Os fugitivos do pop já estão na área com a gente. Obrigado pelo carinho, maninho. Agora eu sei na verdade. É de ontem do recreio curtindo pop, meu irmão. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Pop Saudade. Um dia quem sabe você vai amar. Pop Saudade. Tenho medo de não suportar. Olha mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. A super máquina do tempo. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. O pop é o pop. Bora recordar, família. Galera, chega na Avenida Show. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado pelos seus caprichos de mulher que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. A outra no baile do maestro. De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Yeah! Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito. E a felicidade, maestro? Felicidade eu dei, você não quis. Pop Saudade, o som do povão. Isso aqui é abraçar carinhosamente o nosso grande amigo Renato Saudade. Está aqui com a gente, ó, compartilhando momentos de alegria com a nossa família Pop. Bora, Renato! Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Como é que é? Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Tirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me... Assis Produções. Tão feliz, mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. DJ Neto! Felicidade. Manda mais uma, DJ Neto! Na Avenida Show. Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lá. fossa dos diabos ainda zomba de mim. Pop, pop. Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrimas. Capricha, maestro. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos, ainda zomba de mim. Não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava porque gostava de você. Clone atingiu nossos destinos. Pop Saudade. Nenhum de nós pensou voltar atrás. Pop. Que orgulho, quantos desatinos. Yeah! Eu bebi champanhe em seu noivado. Só no passadão. Traquei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Assistir. Amigo Anderson tá na área com a gente. Ele, seu sogro, sua sogra. E a primeira dama, é claro. E aí? Uma noite, já muito tempo depois. E ela, maestro? Ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor venho te procurar. Assis Produções. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Fingir e enganar. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Só pra recordar. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços. Oh, música, meu Deus do céu. E disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor venho te procurar. O maestro do pop. Sou eu, sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir e enganar. De outra boca. Fala que vai chegar mais uma. Pensando em ti, pensando em ti, pensando em ti. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez, porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vamos lá, família! Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. Pop Saudade. E cada noite que ela dorme com ele, é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama,

olhar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Equipe Lambe Lambe, sempre Lambe Lambe. Pra mim outra vez. Nossa equipe Lambe Lambe chegando junto. Meu parceiro Jorginho. Será que vai rolar um jerecão hoje aqui em cima do Pop? Não sou ninguém, não posso. Com a Milena, eu quero ver. Não posso estar bem, todo mundo é feliz. Só eu que não sou, hoje não estou com você. Meu doce amor, hoje é dia de festa. Eu estou a chorar, aqui tão sozinho. Tão triste esperar, venha cuidar de mim. Venha ser meu amor, sem você não sou nada. Só me resta a dor. Bora colocar pra frente esse baile do maestro. Família Pop vai chegando pra curtir aqui na Avenida Show. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. O maestro do pop. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. E não! Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. E não! Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Pantera, sempre por aqui no Pop Saudade. Dá-lhe segurança! Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. Vira, maestro! Toca mais uma, vai! As vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh, oh. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. 3D sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas luzes. Sendo verde, sendo verde. Aqui manda um abraço carinhoso ao grande Márcio Baixinho, a Lorena, curtindo hoje aqui o som que eles dão valor. Pop Saudade, obrigado, hein? Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor, meu paraíso, a razão do meu. Uma decisão do meu parceiro Bilu. Alô, Bilu. Alô, Bilu. Pretinho tá aí, tá? Dá uma baixada nesse agudo pra mim, por favor, aí. Não Valdo, também a Kátia. Aí dos motoqueiros da saudade chegando junto aí, ó. Bora, Valdo, saudade. Fica comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora. Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora. Sou eu quem te implora, amor, briga comigo, mas não vai embora. Uma, vai. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. O amor que eu sinto não pode esperar. Para que eu, meu amor? Eu preciso estar com você todo instante. Pantera. Sempre por aqui no Pop Saudade. Olha quem chegou! Parceiro Preto Pop e a Carmen! Nossa velha guarda do Pop chegando junto aí pra curtir, meu irmão! E eu sou de você! Oh, oh. Cadê o Marcelo Cão, hein? Curtindo Pop! O que aconteceu com a minha vida? Pop Saudade. Estou tão sozinho sem você, querida. Pop Saudade. Você foi embora e nem disse adeus. Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. Parceiro Anderson está aqui com a gente. E aí, Anderson, seu grande amor, seu sogro e também a sua sogra, toda a família do Anderson aqui com a gente. Nosso muito obrigado, meu irmão. Me disse você tem outro namorado. Valdo, saudade, a Kátia, o casal dos motoqueiros da saudade chegando junto aí, ó. Nunca me esconda nada, baby. Você me deixou assim, rolando na cama sem poder dormir. Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos. Pop! Pop! Você não ligava para minha dor. Não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Para que o maestro DJ Neto, toda aquela famosa bicuda inicial hoje aqui no Pop. Já já chega o Bretinho Daldo. Ainda tem o nosso covarde Paulinho Baia. Eu te amei como ninguém mais. Cadê você, covarde? Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. DJ Neto Saudade. Eu te amei. Família, ao baile do maestro do pop. Como é que é? O dia amanheceu, o sol já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou. Olha quem tá na área, maestro. Grande amigo Chibé tá na área. A galera de Coraci chegando junto. Obrigado, maninho. Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Terça-feira a gente vai que vai até Nhangapi, cidade de Nhangapi, recebendo o maior Réveillon do estado. E é claro, o Pop Saudade vai estar por lá. Centro Cultural recebendo o Pop, dia 31 de dezembro, último dia do ano. DJ Neto Saudade chegou, família. Bora, meu pop! Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela hora que o maestro vai só preparando o terreno, engrossando o caldo. Tá daqui a pouquinho, o meu parceiro Bretinho, DJ Dalton. Eu também. Chega junto pra comandar. Quando a gente se deixou, olha pra mim. Terminar. vivo de qualidade. É com a Assis Produções.